Aí, tá preparado? Eu tô, bravo, vai. Então levanta da cama, irmão. Vamos correr atrás do que é nosso. Vou falar pro cê, porque cê é pra vencer. Fácil, quem vai dizer? Tem pernas, então vai correr. Fazer o quê? Corruptos quer ter dinheiro pra poder ter carro, casa, mulher e poder. Quem é você que não acordou pra ver? Dormiu demais sem perceber que o tempo passou e você sem tempo de escolher, viver ou sobreviver. É fácil de os dizer, vai se importar com quem? Vem menos unidades aqui nessa cidade. Existe invalidade, ninguém tem liberdade. Falta fraternidade, favorecendo a comunidade. Ter fácil visibilidade, atitude manda e obedecer. Sorri felicidade, a vitória se vencer. Ciente, vigente, consistentemente. Ter autoridade, tio, sem ser delinquente. Expender, sem ensurdecer. Trabalhar pra ter um din-din se merecer. Igualdade, nome, ter dignidade. Ser grandes entre os grandes, com honestidade. Desordem, falta de ordem, os arrogantes. Desnecessário ser deselegante, então vamos adiante. Pra frente, tem que seguir nossa gente. Potente e sem quebrar a corrente. Ciente, já tem que tá de repente. Já deixe tudo no pente, blindada mantém a mente. Aumenta o alto-falante. Rajada constante, acordos que sabem da fonte um monte. Querendo ser representante, governante esquecem de abastecer a população carente que vem a sofrer. Observar, saber levar as ideias que vem a crescer. Debater, capacidade pra se defender. Independente, ser eficiente sem ser eminente. Agir, fazer diferente, protestando com a nossa gente. De mão em mão, sempre em frente, formamos a corrente. Aperto lá que empreender e não emudecer. Ser implacável, pros fatos lamentável. Passar imperceptível, importante.